Hey, watu umbe. Hey, sim, mas não tão longe. Se eu começar agora, cano de escape é o microfone, minha mente decola. Pés no chão de março a março, eu marcho meu caminho, traço soldado, sempre pronto pro combate. Eu acho que você não me entendeu. O que eu faço é problema meu, então cuida da sua vida. Valeu, partiu, já tô na rua, ninguém me segura. 41B, a sigla do bonde, partindo com destino às alturas. Vem com nós, se não quiser ficar pra trás, a minha voz, se já não viu, não esquece mais. Dói a verdade, engatilhei, agora é tarde. Invejoso até se coça nessa parte, como fumaça, silêncio. Eu flutuo no ar, como água, estilo Bruce Lee, sem me adaptar a qualquer terreno. E no meu caminhar vou me desenvolvendo, quanto mais caminho, mais vou aprendendo. Vai vendo, vou vivendo minha vida, vou seguindo minha trilha. Invejoso não me intimida, fujo da rotina, desse ciclo que vicia. O horizonte tá na mira, cada dia que se inicia. Vou vivendo minha vida, vou seguindo minha trilha. Invejoso não me intimida, fujo da rotina, desse ciclo que vicia. O horizonte tá na mira, cada dia que se inicia. O horizonte tá na mira, dedo no gatilho, pronto pro disparo, pronto pra atirar. Deixa o beat rolar, melhor não marcar. Levanta a guarda, não fique parado no mesmo lugar. Segundo assalto, movimentação, dia todo no estúdio junto com os irmão. Invejoso fala tanto, mas disso eu nem me espanto. Enquanto você fala, tô fazendo um som. A batida não pode parar, a vida passa, não dá pra piscar. O bonde tem que continuar, não adianta viver no mundo de mentira. A vida é curta, curta a vida, segue sua trilha. Fuja desse ciclo vicioso que te deixa louco, te troco, te condena. Irmão, seja você, não seja outro. Faça o que é certo, o que te faz bem, faça o que vale a pena. Vou vivendo minha vida, vou seguindo minha trilha. Invejoso não me intimida, fujo da rotina, desse ciclo que vicia. O horizonte tá na mira, cada dia que se inicia. Vivendo minha vida, vou seguindo minha trilha. Invejoso não me intimida, fujo da rotina, desse ciclo que vicia. O horizonte tá na mira, cada dia que se inicia. Vou vivendo minha vida, vou seguindo minha trilha. Invejoso não me intimida, fujo da rotina, desse ciclo que vicia. O horizonte tá na mira, cada dia que se inicia. Vou vivendo minha vida, vou seguindo minha trilha. Invejoso não me intimida, fujo da rotina, desse ciclo que vicia. O horizonte tá na mira, cada dia que se inicia.